preparar a ponta. Bom dia! Bom dia! Boa tarde, boa noite! Tudo bom, tio? Boa madrugada! Tudo ótimo, tudo tranquilo, dentro do possível. Eu também, o Padrinho está desaparecido novamente. Não sei o que acontece com essa pessoa, mas, né? Mostrando a minha precisão de previsões novamente, quando eu falei lá no terceiro, quarto podcast, que não dava pra ter certeza quando ele ia aparecer, então. Padrinho, assim. Ele é sempre uma surpresa. É, tipo, o Padrinho é um Kinder Ovo. Pra acrescentar muito. Padrinho é o nosso Kinder Ovo. É, surpresinha. Tchutchu agora está. Tchutchu agora está do celular, no carro, mostrando o profissionalismo dele. Tá vendo? Se ficou ruim aí o áudio aí, é porque eu tô falando no microfone do iPhone aqui. Você vê a vontade da pessoa de fazer o negócio. Que eu... tem que trabalhar. Quer ficar famoso. Eu quero ir pra ESPN. Eu vou começar falando, já que a gente já tava conversando ontem, hoje mesmo. Que jogo meio chatinho, né, no começo, né? Porra! Bem chatinho, cheio de turnover. O Denver parece que depois que foi segurado pelo Falcons, assim, foi uma depressão total o ataque deles. Não, pois é, tipo assim... Aquele negócio, pô, eu tenho medo da defesa do Denver. Eu tenho medo da defesa do Carolina. Eu tenho medo do Minnesota. Assim, tirando o Minnesota, o resto, né? Eu não tenho mais medo do Carolina. Não tenho mais medo do Denver. Pois, né? Filadélfia, aquele negócio. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Então, tipo assim, as grandes defesas que, do ano passado, né? Os times de defesa, caraca, esses caras são muito fortes. Esse ano estão... né? Consegue defender o passe, mas não consegue defender a corrida. Turnover toda hora. Eu fico um pouco pé atrás, assim. Eu achei que o calendário do San Diego ia ser muito foda agora, porque ia pegar Denver duas vezes, né? Pegou o Denver ontem, semana que vem o Atlanta, depois o Denver de novo. Falei, cara, esquece, né? Vou colocar o Philip Rivers no banco e daqui a três semanas eu boto ele de novo pra jogar. É, né? Talvez o Philip Rivers no banco, mas o resto do time, quem sabe? É, assim, o ponto dos... Os pontos dos quarterbacks não são altos, né? Quer dizer, de qualquer jeito eles são segurados. Mas o time Denver, você vê que, tipo, se eles estão atrás, eles não se recuperam. É, tipo, pois eles não tem como ir pra frente. A menos que a defesa escape com um touchdown, com um turnover. E quando a defesa não faz nada desse tipo, não tem o que fazer. O ataque não consegue engrenar. O jogo corrido não tá funcionando. O CJ Anderson... tá numa derrocada cada vez pior pra baixo, né? Você vê muito pouco pontos. Pois é. O Booker tá cada vez mais envolvido nesse jogo, então eu não sei, eu tenho meio receio desse time. Então vamos lá, já que você puxou a bola. Eu. 15 vezes pra 5 já, sei lá, era algo absurdo assim no primeiro tempo. Aí o Booker deu, sei lá, umas 3 corridinhas pra 30 jardas. Eu falei, caraca, será que o Booker vai assumir? Só que depois, no final do segundo tempo, o CJ Anderson começou a correr mais. Ele fechou, assim, razoável, não fechou bem. Mas fechou, sei lá, com 80 jardas, algo mais ou menos por aí. Corrida não, então, foi menos. Bem menos. Foi menos? Nossa, ele terminou com 30 e cacetada a corrida. Ele teve então, total de 70 e tantas, mas ele teve 37. Porque ele recebeu corridas. Bola. Ah, tá, ele recebeu então. Não, o split deles tá mais ou menos, assim, uns 70%, 60% pro Anderson e uns 40%, 30% pro Booker. O Anderson teve 10 carregadas e 4 targets e o Booker teve 5 carregadas e 2 targets, quer dizer, exatamente a metade. Entendi. Então não tá tão distante assim. É. Eu vi muito. Tu acha que vale a pena então pegar o Booker, pode deixar no banco, esperando aí a oportunidade? Eu acho que a menos que o CJ Anderson se machuque, eles não vão trocar, não. eu vejo muito Entendi. pouca chance, porque os times eles têm esse hábito de não querer pôr o Hulk no time logo de cara, entendeu? A menos que seja tipo Dallas Cowboys, entendeu? Ou Rams, que tipo não tinha ninguém no lugar lá e acabou. O Anderson a gente viu que às vezes escapa e corre bem e tal, e a linha defensiva do É. Chargers mudou muito depois do Joey Bosa, então também tem esse lado, sabe? É que eu não sei, eu tô meio desacreditado dos jogadores do Broncos, eu acho. Pô, é o Sanders ontem, cara. Sim, machucou, mas sim, ele não tá muito bem, não. Agora o Demarius Thomas, cara, eu vi acho que uns dois drops que ele teve lá. Falei, o Pois que que é. foi aquilo? Teve fumble. Falei, porra, velho, você era pra ser estrela do time, cara. Olha o seu tamanho, velho. O cara É, foi deve ter chocante 2 metros e mesmo. alguma coisa, velho. Eu falei, caraca, bicho. Realmente, assim, eu sei que ano passado eles foram campeões, né? A defesa carregou eles até o final. Peyton Manning, tipo assim, né? Quando precisava, às vezes, conseguia fazer alguma coisa, mas, cara, esse ano tá difícil, viu? Eu não O sei se Peyton é porque Manning, os. eu ainda acho que esse ano o cara tá jogando bem melhor do que o Peyton Manning, sendo bem sincero. Sim, mas é que, sei lá, porque às vezes o valor do que o Peyton Manning tinha, não sei, tipo. Sei lá, se no locker room lá o cara mandava alguma palavra sábia, sei lá, velho, ele tinha alguma coisa, o Peyton Manning. Não fazia sentido, cara, não fazia sentido. Ele era. Não era bom, velho, e conseguiu ganhar. É, Caraca, é bom. mas. Se bem que era bom, sei lá. Acho que foi mais a defesa do que É. ele, muitas vezes. E aí você via ele produzindo cada vez pior. Ano passado foi uma lástima. Ele conseguia jogar um quarto, daí depois ele já cansava, entendeu? Então, é, foi uma coisa assim totalmente. No Super Bowl ele ganhou porque ele conseguiu fazer dois touchdowns no primeiro quarto. E aí a defesa segurou o Cam Newton o E jogo pronto. todo. É, bem. Não sei. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, cara, é a situação de Tyrande do San Diego. Porque você vai lá e pega o Antonio Porra! Gates e aí tem um cara aí que tá produzindo muito mais via de regra, né? Eu não sei, eu tô com uma. Cara, Tá difícil aqui de não começar o Hunter Henry todos os jogos, né? eu começo. A partir de. Eu fui ver ontem, assim, eu consegui acompanhar mais. Cara, o Antoine Gates, assim, eu sei que ele é grande, mas, porra, o bicho tá inchado, né, velho? Ele Caraca! sempre foi grande, ele sempre foi desse jeito. Ele corria de um jeito meio engraçado e ele sempre foi tipo Pois três, é! quatro vezes maior que todo mundo perto dele. Eu olho pra ele assim e falei, cara, quem é esse linha de defesa correndo com a bola aí? Velho, o bicho Linha da defesa. tá com a pança gigantesca. Eu falei, caraca, velho. E, velho, mas o Hunter Henry tá destruindo, cara. Não, assim, se ele tiver na liga aí livre, cara, tem que ser target. Não, Não dá o bicho é pra. owned em 24% só, cara. Ele tem que ser owned pelo menos no 80%, 90%. É Cara, muito tá demais, forte, velho. é. Tá demais. O bicho tá jogando muito, muito, muito. Pois é, ó, Jordan Reed machucou aí com concussão. Talvez não jogue no final de semana. Muito Pois provável que é. não jogue. Aí você tem do lado o Gronkowski e o Bennett, né? Sim. Pra mim, o próximo é o Hunter. Pra mim, é o quarto. O que eu foco agora seria ele. Terceiro, porque o Reed tá machucado. Mas eu não vejo nenhuma das outras opções atuais que seja melhor que ele. O Greg Olsen vai. Ah, Greg Grossman? É, porque. Mas no último jogo que ele mandou bem sem o Cam Newton, né? Aquele Sim. negócio aí, o Cam voltando, eles vão ser amiguinhos, Ah, entendeu? mas cara, Mas é. ele teve 7,3 no primeiro, ele teve um 18,2 no segundo com o Cam Newton, ele teve 6,4 contra o Minnesota, mas ninguém pontua contra o Minnesota. Aí ele teve os 15,6 contra o Atlanta, e uma boa parte foi depois que o bicho se machucou. E aí ele teve 18,1, tudo em jarda contra o Tampa Bay, porque ele não fez um TD. É, não, o Tampa Bay foi. Meu Deus do céu, Então, caraca. assim, é. Eu acho, eu tenho bastante respeito pelo Greg Olsen nessa altura. Não, eu não tô desrespeitando assim, mas. Eu, ah, Claramente beleza. você menosprezou o Greg Olsen, cara. Eu só acho que assim, por enquanto, a certeza que eu tenho maior é em cima do Hunter Henry do que do Greg Olsen. Mas, ou ao contrário, entendeu? Mas, cara, continua sendo os top 5 tight ends. O resto é aquele negócio. E aí, tu vai apostar no Zach Hurts, tu vai apostar no Pita, tu vai apostar no Darius Green que tá voltando, no Zach Miller. Oh, Assim, bom. os outros têm muito mais dúvidas do que certezas, entendeu? Do que esses 5. O Kyle Rudolph produziu bem também durante um tempo. Teve esse último jogo só que foi mais ou menos. Acho que o Zach Miller é outro também que produziu razoável. Teve um jogo bom, mas tipo, via de regra ele tava fazendo 7, 8 pontos também nos últimos. Você tem alguns jogadores que são interessantes, assim. É que o Hunter Henry, assim, ele subiu e ele estabilizou, né? Então Sim. ele foi 2-0, mas foram jogos que o Gates estava. O Gates se machucou, ele imediatamente foi para 5.2, sofreu um fumble em Indianápolis. E aí, 12.1, 13.4, 14.3, tudo com o Gates baqueado. Então, eu acho que é uma boa mesmo. Eu colocaria, se ele tá livre aí, eu pegaria ele e eu estartaria sem grande dó, porque se contra, tudo bem que contra Denver o matchup era legal para essa posição específica, mas a maior parte dos times, tight end, você pensa de um jeito diferente de como você pensa o resto, né? Porque ele é um recebedor, mas ele não vai ser marcado por corner, ele provavelmente vai ser marcado por linebacker. Então a defesa aérea é muito diferente contra um tight end e um running back do que contra um wide receiver. Então, nem sempre você olha e fala assim: ah, o ataque é muito, a defesa é muito boa contra o jogo aéreo. Nem sempre isso se aplica ao tight end. Então, eu teria ele, Sim. eu estartaria ele independentemente do que é o matchup. É, também. E, cara, ó, só um parêntese. Josh Lambo ontem. O cara que, tipo assim, você não é muito confiável e tal, mas o jogo ontem ele teve, acho que foi 4 field goals. Tipo assim. O kicker? É o kicker. O kicker do San Diego. Quer dizer, assim, Por que no não é jogo todo mundo falou. confiável? Coitado do cara. Ah, eu não acho ele bom, cara. Ah, ele não é Acho que você é incrível, perigoso, mas né? ele faz uma boa parte dos kicks, pô. Entendeu? Mas é tipo assim, é porque ontem era um jogo que, tipo assim, todo mundo do San Diego você não escala, né? Tirando o Melvin Gordon, o resto, tipo assim, pô, é contra o Denver, é uma puta defesa, não vai, vai ser um jogo de pontuação baixa e tal. Então deixa todo mundo no banco, né? Mas essa é o que eu tava lendo, pessoal, as dicas que estavam dando. E aí você vê, assim, alguns jogadores do San Diego, assim, destruindo, assim, caraca, daí que vem aquele negócio. Nossa, é, faz medo, assim, do Denver. Talvez daqui a 2 semanas, que o jogo vai ser em Em Denver, né? Denver, É. seja um pouco diferente, né? É verdade. Mas, the payback time. The payback time. É isso aí. É isso aí. Beleza, mas alguém aí do que Não, acho que desse chamou tem joguinho. jogo. Desse joguinho tranquilo. Eu não foi um. Em termos de jogo mesmo, não foi um jogo muito legal até o quarto, assim. Ficou bem chato o jogo, na verdade. É. Acontece, Sim. acontece. A defesa do Denver, assim, que eu achei que ia pontuar muito, assim, realmente pontuou até razoável, assim. Elas conseguiram fazer 2 sacks, acho. Então, assim, no final, acho que era pra ser uma lavada, fizeram, acho, uns 7 pontos, 8 pontos. Né? Não foi tão ruim, assim. Mas quem tava esperando uma defesa que ia fazer 20 pontos, né? Porque é a melhor defesa do mundo. Teve gente no draft que pegou essa defesa, sei lá, na sexta rodada, Pois na é. oitava rodada. Pois é. É difícil pegar a defesa tão cedo que você nunca sabe qual é a defesa que vai realmente ser a boa do ano, entendeu? Eu sempre Pois falo é. isso, Não. tem que deixar rodar, entendeu? Cara, eu tô pensando sinceramente em mudar essa estratégia pro ano que vem, não pegar defesa nem kicker, E tá? pegar só no Durante o waiver draft. depois, é. É. Aí faltou. Vai começar a semana. Beleza, eu pego qualquer um aí. E, cara, a diferença que eu tô conseguindo pegando kicker avulsos, né? Mandar assim quando ninguém achava que deveria afetar, né? Então, tipo assim. Eu tô usando a estratégia de sempre dropar o kicker pra pegar alguém durante as waivers. Se eu tenho dúvida de quem dropar, eu falo, ah, manda o kicker embora, segura alguém, espera Sim, as sim, notícias, né? sim. E aí, no dia do jogo, ah, sai a notícia de o cara vai jogar, não vai jogar, aquela lesão sei lá, do Smith lá, senior lá, vai durar tanto, tanto tempo. Aí eu tenho mais tempo pra conseguir tomar decisões. Assim, eu tô gostando desse negócio. É uma boa Lógico, se eu mesmo, porque tivesse. ninguém liga pra kicker, né? Tipo, a real é que ninguém liga pra kicker. Pois é. Entendeu? E segurar um kicker, eu falei, cara, se um kicker faz, sei lá, 7, outro faz 10, cara, 3 pontos de diferença, tipo assim, tá? Sendo que eu posso segurar uma proposta, que é uma projeção de um wide receiver bom, de um running back bom, né? essa semana tá aquela discussão, é Eddie Lacy ou James Starks, né? Ninguém sabe quem vai jogar nesse time agora. Parece que o Eddie Lacy tem mais chance de jogar que o James Starks, sim. E parece que morreu alguém na família dele, ele saiu do negócio e foi embora, tipo, e deixou eles, e talvez ele só volte no sábado, então tem que ter, é uma coisa séria aí, não é? Porque falou que ontem tá falando, não, o Ed Lace tá bem, tem mais chance do que o Starks. Aí falou, a família do Starks realmente alguém faleceu. Aí depois falou, Ed Lace depois do treino falou, cara, não tô me sentindo muito bem, acho que vai ser difícil. E, mas tá, né? É aquelas notícias meio da semana, né? Tipo assim, pra manter o pessoal conversando, ele sempre manda essas notícias meio assim, tipo, você não sabe se vai, se não vai, você fica puto com essa porra, né? Mas... É, mas se o jogador fala, não sei se vou, é um grande red flag pra mim. Se o time fala assim, ah, não sei se ele vai jogar e tal, é uma coisa. Se o jogador diz isso, pra mim é um problema. Porque o jogador, via de regra, ele tem que ser otimista, entendeu? Se ele tá dizendo, não sei se eu jogo, é porque ele realmente deve estar sentindo dor. A tolerância de dor deles é alta, né? Então, eu fico meio assim. Vamos jogar um keep trade cut, tchutchutchutchu? Bora. Bora? Eu separei uns triozinhos aqui, aí eu vou te mandar. Aí eu vou pedir pra você me mandar vários, já que você tá aí livre, sem fazer nada. Sem fazer nada. Eu vou colocando e a gente vai discutindo, beleza? Beleza, sim senhora. Então eu vou começar com um keep trade cut exclusivo de running backs. Eu vou te dar três nomezinhos legais. Lamar Miller, Terrence West e Todd Gurley. Você tem que segurar um, trocar um e cortar um. Eu seguro Lamar Miller, porque eu acho que agora é a hora que ele vai explodir. Acima do Todd Gurley? Acima do Todd Gurley. Eu seguro. Cara, eu não tô gostando do Todd Gurley, assim. Pra mim, os Los Angeles esse ano, tipo assim, mudaram de cidade e se perderam, cara. Eu não sei o que tá acontecendo com os bichos. Né? Se perderam no caminho, foram pra jogo... outro lugar. Não é Los Angeles mesmo, na verdade. Tem um jogo que, tipo assim, que eles falam, porra, que defesa. Caraca, agora sim, agora vai engatar. Aí tem um jogo que não faz nada. Cara, é uma montanha-russa, né? Assim. Então, eu acho que eu faria um trade no Todd Gurley pelo nome dele. Então, utilizaria o nome dele, ó, é Todd Gurley e tal. E tentaria fazer algum trade com outra pessoa, né? Tipo, um packetzinho pra conseguir pegar alguém. Né? Porque eu acho assim, eu teria que startar a Todd Gurley sempre. E sempre ficaria com medo. Falei, cara, e aí? Será que hoje vai? Hoje não vai? É, então, eu não gosto muito desse estilo de jogo, assim, tipo, de arriscar tanto, assim, na posição que... Na posição que, importante, né? Running back, cara, sempre pontua. Então, assim, vai ser a base do seu time ali. Então, eu faria trade. O West... Dos três, é o que eu menos gosto. Apesar de estar mandando muito bem, né? Uhum. Essa que é a questão. Mas eu tô preferindo apostar no Lamar Miller, assim. Eu acho que contra o Indianapolis Colts, cara, se ele não conseguir pontuar agora, cara, esquece. É. Do West, o Kenneth Dixon tá voltando aí. Então, pra mim, entende que eles vão começar a dividir um pouco mais os snaps. Né? Enquanto o Lamar Miller, cara, é ele ou ele, né? Então eu faria isso. E tu? É, eu acho assim, eu daria uma justificativa diferente para um mesmo resultado, provavelmente. Eu acho que, obviamente, para mim, o Gurley teria que ser trocado, porque ele é o único que teria um valor suficiente para justificar uma troca. Eu teria que segurar o Lamar Miller, porque eu acho que provavelmente eu investi muito mais nele do que no Terrence West. A essa altura, pelo menos... Eu prefiro o Lamar Miller, né? Eu acho que, porque também o Terrence West, você não tem certeza se ele vai ficar com o backfield ou não. E o backfield do Lamar Miller é dele. Ele só não tá fazendo TD, mas ele tá pontuando, né? Uhum. Então, o receio do Kenneth Dixon contra o Terrence West eu acho complicado, então eu teria que cortar o Terrence West. E aí eu acabaria ficando com o Lamar Miller meio que por eliminação. A pessoa... É isso aí, gente. É vontade é de fazer o negócio funcionar. É isso aí, tem que ser de qualquer lugar mesmo. É isso assim. Aí, é porque eu tô aqui estacionando um carro agora. Para no carro. Pronto. Ok. É, tá, beleza. Deixa eu pensar num aqui então. Keep trade cut. Vamos ver. Eu posso mandar então, mais um se você quiser. Não, vamos de wide receiver aqui: Odell Beckham Jr., Sean Jeffrey. Deixa eu ver mais um aqui pra ficar bom. Caraca, dor de cabeça. Nossa, Odell Beckham Jr. É, o Odell Beckham Jr. e o Alshon Jeffery. Tão difícil, mas eu queria mais um aqui. Deixa eu. Pô, agora que eu não consigo pensar em ninguém. Caraca. E vamos lá. John Brown. John Brown, porra! Tadinho, é. John Brown. Você vai fazer cortar o John Brown? Vamos ver, você quer que eu corte o John Brown? Isso. Deixa eu pensar em dois nomes pra cortar o John Brown. Temos OBJ, temos Sean Jeffrey e temos John Brown. Cara, assim, eu vou. Sem brincadeira, eu corto o Sean Jeffrey. Eu acho que dos três é o que eu menos acredito que volta. Não porque ele não é bom, mas porque, primeiro, ele tá sempre com injury, né? Segundo, o target que normalmente ele recebia, ele não tá recebendo. Eu acho que esse jogo agora vai ser um grande indicador do que esperar dele pro ano todo. Se ele não receber mais muita atenção, até o Jay Cutler, eu acho que eu não seguraria ele, não. Eu trocaria o Odell Beckham. Porque foi o que eu falei, tem alguma coisa muito errada nesse ataque do Giants. Eu não sei dizer o que que acontece, como que os caras colocam dois recebedores incríveis e pioram o ataque. Então alguma coisa aconteceu nesse time que não deveria estar acontecendo. E assim, ele não tá pontuando quase nada. E acho que por nome, né, não é que ele não tá pontuando nada, né, ele tá pontuando razoável, né. Ele agora já não é mais um flex, ele já é um wide receiver do... Mas ele tem nome, chegou. Entendeu? Ele tem o nome do Antonio Brown, ele tem o nome do Julio Jones, ele tem nome. Dá pra você arranjar coisas muito boas por ele pelo teto que a gente já viu ele, entendeu? Sim. E aí você consegue pegar outros caras que estão quentes, tipo um semi-coaches, tipo um Jeremy Curley, tipo, de repente, se tiver livre aí na tua liga, de repente, o Tyrell Williams, o Travis Benjamin. Você tem opções aí que estão pontuando mais do que ele, entendeu? Então, eu faria isso, e aí eu acabaria ficando com o John Brown, não porque eu acho que ele é melhor do que os outros dois, mas porque eu acho que, assim, pra mim ele me dá mais segurança do que o Alshon Jeffery. E o Odell Beckham tem muito mais nome, dá pra arranjar muito mais coisa por ele do que pelo John Brown. Se eu, alternativamente, eu cortaria o John Brown e trocaria o Alshon Jeffery e acabaria ficando com o Odell Beckham. São duas opções, na real, que eu faria. Porque o Alshon Jeffery também tem nome, também você deve conseguir alguma coisa por ele. E dá pra você falar assim, ele não tá pontuando nada por causa do Brian Hoyer, quando o Jay Cutler voltar ele vai pontuar muito mais. O que acaba sendo verdade, se o Jay Cutler voltar mesmo, você só não sabe se ele volta. O Joe Fox já falou que talvez o Brian Hoyer fique com o time. Tá vendo? É isso aí. Dificultando aqui o Pip Trade Cut. Vai lá, manda aí, manda mais um aí. Manda mais um. Esse daqui eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um cross Keep Trade Cut. A gente tava conversando de tight end mais cedo. Então eu vou mandar o seguinte: Greg Olsen. Ok. Ok. Você tem o Greg Olsen. Você tem o George Nelson. Acho que vou tentar fazer um time que é possível, hein? Greg Olsen, o George Nelson e o Devonta Freeman. Greg Olsen, George Nelson, Devonta Freeman. Normalmente a gente põe jogadores mais ou menos, mas eu pus vários bons que estão pontuando legal aí. Pois é. É porque assim. E um time que pode ter os três. Dá pra você conseguir os três. Eu keep nos três, né? Keep nos três. Eu seguro os três. Entendeu? Teoricamente, assim, vamos lá, desses aí, eu acho que você conseguiria mais valor de trade seria o Freeman. Né? Acho que, assim, por enquanto, RB, tem poucos RBs bons. Isso é verdade. Né? Querendo ou não, o Freeman tá pontuando. Né? Ele tem o nome dele do ano passado, que ele chegou lá em cima. Né? Então, assim, para conseguir mais valor, seria o trade no Freeman. Né? Eu ficaria com o Greg Olsen, porque, tipo assim, tight ends... Os cinco melhores são os cinco melhores, os outros, tipo assim, não tô nem perto desses aí. Então, assim, ficaria com ele pra meio que garantir a posição de tight end. E daria cut no George Nelson, caraca. Porra! Olha a situação que eu tô, caraca, meu time tá muito foda, velho. George Nelson, valeu. Não preciso dos seus meríssimos pontos. Jogou fora seu second round pick, provavelmente. Né? É, tá vendo? Caraca, eu sou foda nisso. Né? Tá legal mesmo. É, eu acho que assim, talvez eu trocasse o George Nelson, segurasse o Freeman e cortasse o Olsen. Não sei, é porque dói, né, pensar em cortar o Olsen, Pois porque ele é, é o cara. tight end de longe que tá apontando mais, né? E ele tá apontando mais diretamente do que o George Nelson, mas ele não tem o nome do George Nelson, né? É, Acho mas que talvez e aí? eu trocasse e eu não quero me livrar de running back do jeito que tá, Tá doído difícil, achar running back no mundo. né? Tá difícil. Então, vamos lá. Então, agora, já que falamos de running backs, vamos lá. O running backs 2 aí. Running backs 2. É, temos. Vamos lá. Keep trade cut também, né? Então, nós temos Asiata. Nós temos DeAngelo Williams. E nós temos. Qual era o outro, cara? Pô, tinha pensado agora. Era Asiata, DeAngelo Williams e. Pô, não era o Kenneth Dixon. Terence West, de novo? Tadinho do Terence Não. West. Era. É porque assim, o DeAngelo Williams é aquele negócio, né? E aí? Ele é um handcuff, você vai segurar, você vai. É o caso do Livon Bell. O Asiata é aquele negócio, você não sabe como é que tá a Minnesota. E aí? Vai pro McKinnon, vai pro Asiata. E o. Qual é o outro lá? Não era o Booker. Ah, esqueci o outro. Mas era pra ser três. Entendeu? CJ Chuta o terceiro aí. Anderson, Chuta o terceiro. É, tem que tomar Giovanni um primeiro. Bernardi, Ryan Matthews, eu acho que seriam dilemas possíveis aí. Pode ser, pode ser. Pode ser o Vamos. quê? Qual deles? Mark Faz. Ingram, Spencer Ware, é Não, tipo, Mark o que que Ingram. você Não. faz com os reservas? Spencer Ware. Esse mesmo, Spencer Ware. Vambora, pronto. Era É Spencer isso Ware, aí. sério? Sério, porque. E aí, Jamal Charles vai voltar, né? Keep Trade Cut, Spencer Ware, DeAngelo Williams e. Desculpa, o primeiro, Matt Spencer Ware, Asiata. DeAngelo Williams e o Asiata. Cara, eu. Puta, o foda é cortar o DeAngelo Williams, sendo que ele é o handcuff claro do Bell. Eu, assim. Eu corto porque valor zero pra ele agora, entendeu? E, não, Sim. e se eu preciso de ponto agora, eu não vou ficar segurando o DeAngelo Williams na possibilidade de que o Bell se machuque, sendo que eu não vou ter produção nenhuma dele até o Bell se machucar. Então você vê que desde que o Bell voltou, ele basicamente escapou com um TD, teve uma semana de 6,9, zerou no Jets. Então eu acho que é o que você vai ver dele. Às vezes ele vai escapar com um touchdown, às vezes ele vai fazer 5, 6 jardas e acabou. É isso que você vai encontrar do DeAngelo Williams. Porque o Bell ele tem se alinhado até como wide receiver, então até nos jogos que é contra running back o bom da defesa, ele vai produzir porque ele tá jogando de wide receiver também, entendeu? Então é Sim. complicado. Eu provavelmente seguraria o Asiata, apesar do Spencer Ware ter mais ponto que ele. Porque daqui pra frente o backfield é do Asiata e do McKinnon, eu acho que eles vão produzir mais do que o Spencer Ware vai produzir pra frente, e eu tentaria trocar o Spencer Ware. Porque tentar vender agora, principalmente que a ideia é que o Jamal Charles tá voltando, mas ninguém sabe direito o que ele vai fazer. Spencer Ware jogou bem enquanto o Jamal Charles estava fora, apesar de ter sofrido fumble em vários jogos, né? Ele jogou legal, ele tem uma yards per carry de boa. Tentar vender a ideia de que talvez ele vá ficar com metade do backfield, que vire de repente um comitê e jogar ele para fora e aproveitar que ele tem valor ainda, porque se o Jamal Charles voltar de verdade, já era Spencer Ware também. Eu acho que eu Sim. faria isso, eu ficaria com a Ziata mais por uma questão de oportunidade mesmo. O DeAngelo Williams é bom, assim, você tem vontade de ficar com ele, né? Mas o complicado é que, assim, você tá basicamente bancando numa injury, né? Mas é um bom cara. Se você tiver espaço e não tiver ninguém para pegar no lugar, no waiver, se for uma liga grande e tal, não joga fora, cara. Porque é um cara que vai pontuar se, pelo amor de Deus, que nunca aconteça isso, se um dia o Le'Veon Bell se machucar, entendeu? Pois é, na liga que eu tô, eu tenho o Bell e o DeAngelo Williams. E eu fico naquele negócio, cara, será que eu dropo ele pra pegar outra pessoa aqui? E eu fico, putz, entendeu? Porque é uma apólice de seguro, né? É assim que eu vejo, assim. Não, vou segurar ele aqui, caso alguma coisa aconteça, eu não tenho. Mas é foda, porque eu gostaria de investir em algumas coisas e não consigo, né? Gostaria de pegar outras opções e não dá. Eu acho que assim, Porque esse negócio. eu droparia ele pra pegar o Hunter Henry, por exemplo. Entendeu? Eu acho que assim, se tem um cara que é claramente incrível no waiver, eu dropo ele pra pegar. Entendeu? Eu não droparia ele Entendi. pra pegar talvez um Sammy Coates, por exemplo, que eu não tenho certeza se vai produzir aquilo sempre, entendeu? Então, acho que depende da minha. Claro que você nunca tem certeza da produção de nada, mas eu tenho muito menos do Sammy Coates do que do Hunter Henry a essa altura, entendeu? Entendi. Então, acho que depende de qual é a oferta que tá no waiver pra mim, assim, pra eu pegar. E running back, você não vai encontrar um running back agora a essa altura no waiver, tipo, ponto. Se você achar o melhor running back que você acha no waiver atualmente, é o backup do Matt Jones, entendeu? Talvez você encontre um Duke Johnson, né? Porque ele tá perdendo um pouco aí de ownage. Mas você não vai achar muita coisa, cara. Talvez um Jalen Sim. Richard vale a pena de você pensar em pegar, que é aquele do o backup, aquele que você não sabia o nome do Raiders, né? Mas a maior parte dos running backs dos top 50 aqui são owned de 80% para cima, e aí você não tem muito o que fazer, entendeu? Sim. Um Darren Sproles talvez seja legal, porque ele deve estar por aí também, 30 e tantos por cento. Você consegue arriscar um Fozzie Whitaker, mas é pouca pontuação, entende? Então é Entendi. complicado, o running back é foda. Tá muito difícil de achar running back. É a vida do fantasy. Toda semana alguma coisa acontece. Caraca, mas é foda. Mas é isso aí. É isso aí. Continuamos a brincadeira. Vou mandar a saideira então. Então manda aí. Isaiah Crowell, Theo Riddick Sim. e ou Tyrell Williams do San Diego Chargers. Nós temos dois running backs e um wide receiver. Sim. Ah, assim, apesar de o jogo de Denver ontem ele não foi muito boa a defesa, eles não pontuaram muito em passe para wide receiver, né? Não. Eles conseguiram muito foi na corrida com o Melvin Gordon, então Ou com o assim. Tyrande, É, o Tyrande. Então assim, eu droparia o Tyrell Williams, né? né? Aham. A Zaya Crowell e o outro era. Theoretic. Cara, o Theo Riddick, eu não acho que ele vai conseguir manter esse nível. Mas, cara, o Zaya Crowell também não tá bem agora. Eles são É, aí é muito difícil. próximos, na real. Eles são muito É. próximos. O estilo de jogo deles é que é bem diferente. O Crowell é o power running back, e o Theo Riddick é mais o speed catchback, entendeu? Talvez o trade no Isaiah Crowell por causa do que ele tem mais nome que o Theo Riddick, entendeu? Mas realmente dos dois aí é difícil. Não sei. Eu troco o Theo Riddick e tento arranjar um valor de RB2 em algum outro lugar, porque o Theo Riddick tá com alguma lesãozinha. E eles assinaram o Justin Forsett, que eu acho que vai acabar escapando com uma metade pelo menos desse backfield, que eu gosto de Justin Forsett. Então, sem Abdullah, sem o Dwayne Washington, o pessoal morrendo na posição dele, na posição de running back, acaba precisando que você encontre alguém, entendeu? E se o Justin Forsett escapar com isso, vai ser uma coisa que eu vi com o Ravens acontecendo 2 anos atrás, em que ele destruiu o backfield do Ravens. Então eu acho que eu ficaria com o Crowell. Eu acho mais estável do que o Riddick. Entendi. É. Mas Isso aí. situações difíceis, viu? Caraca. Quer mais um? Quer Onde? mais um? Vai, vamos lá. Eu vou assim. Vamos sacanear um pouquinho. Melvin Gordon, que provavelmente você deve ter draftado entre o sétimo e oitavo round. Então, é possível que você tenha ele e o Carlos Hyde, por exemplo. Então, eu vou pôr o Melvin Gordon e o Carlos Hyde no mesmo, tá? E pum, pum, o Carlos Hyde provavelmente foi seu segundo round pick, Larry Fitzgerald. Caraca, eu ia dropar o Larry Fitzgerald. Pô, sério? Sério, porque, tipo assim, eu não acho que ele consegue manter tanta produção até o final. Entendeu? O trade, eu acho que o Carlos Hyde, por causa do nome, e eu tenho muito medo do São Francisco. Eu sei que, tipo assim, não tá tão ruim que a gente achou que fosse estar esse ano. Mas eu tenho tanto receio desse time, cara. E por enquanto, cara, Melvin Gordon é Melvin Gordon, velho. Tá destruindo. Um touchdown a cada jogo. Ontem não fez touchdown, mas deu uma corrida boa de 50 jardas lá, que eu falei, caraca, Quase, né? ninguém segura esse bicho não, porra. Passou Então assim, pertinho. pois é, então eu manteria o Melvin Gordon. Realmente, agora assim, talvez, será que eu consigo mais valor no Fitzgerald do que no Hyde? Eu acho difícil. Por isso que eu acho que o trade seria do Hyde e o drop seria do Eu Fitzgerald. acho que nem tanto pelo nome a essa altura, você tá trocando mais o valor mesmo deles. Eu não sei. Eu acho que eu ficaria com o Hyde, viu? Eu acho que eu trocaria o Sério? Gordon. Ah, eu acho que sim. Porque ele não tá sendo muito eficiente, não, eu acho, assim. Ele teve 27 carregadas para 94 jardas, tipo, não é uma média muito boa, sabe? É que ele tem oportunidade, então pra fantasy tanto faz a sua eficiência, entendeu? Sim. Né? Então, dá, assim, você vai ficar bem com qualquer um dos dois, assim, a minha interpretação, entendeu? Então não é um problema sério, sabe? Mas o Carlos Hyde, por exemplo, ele fez 24 pontos, a melhor pontuação dele contra o Seahawks, entendeu? Então você tá me dizendo o quê? É um cara que é matchup-proof, entendeu? Então Sim. me vai mais, é mais importante pra mim saber que eu posso contar com ele sempre do que ele tá na frente ou atrás, entendeu? Então eu seguraria o Hyde, provavelmente. Mas é perto, eu consigo entender ficar com qualquer um dos dois e trocar qualquer um dos dois. É isso aí. Cara, agora acho que chegou na minha hora. Sim, senhor. Foi mais curto dessa vez, mas a gente tinha um teto menor e eu acho que assim, o meu gato não conseguindo me acordar às 6 horas da manhã, às vezes eu durmo um pouco mais do que eu esperava. E aí passa um pouco reto. Mas tudo bem, pelo menos fizemos, é isso aí. Ser confiante para essa semana? Tá difícil, viu, cara? Tem muitas dúvidas. E aquele negócio, eu acho que eu tô naquela situação que o quanto o cara tá no meu time, ele não faz nada. Quando eu dropo, meu Deus, de repente virou a melhor coisa do universo. Porque todos os caras que eu dropei semana passada foram pegos essa semana. Assim, então todo mundo tá apostando neles porque mandaram muito bem. Mas é a vida, é a vida. Infelizmente, cara, Rashad Jennings, cara, nossa, que raiva, cara. Durante 3 semanas o cara não faz porra nenhuma, fica toda hora, não, tô com a mão machucada, não, não vou jogar, não, só falei, toma essa porra, vai embora. Aí chega essa semana, não, essa semana eu vou jogar, essa semana eu vou jogar sozinho ainda. Falei, ah, então vai lá, Deixa eu jogar sozinho. Ele vai desgraçado. ser os 11 caras. É, não, ele falou que ele não vai ter comitê essa semana no Giants, ele vai ser o backfield. Pô. Eu falei, porra, Mas então é uma vai lá, lenda. destrói lá, destrói lá. É uma É bom? lenda. É bom é que essa semana é contra o Ravens, entendeu? Então, assim, eu não acho que ele vai chegar e pontuar pra caralho, Não mas vai vai que mesmo. pontua. Não, não vai pontuar muito não mesmo, isso Vou ficar muito puto, velho. Falei, porra, esse desgraçado, segurei ele, não fez nada. Quando eu dropo, ele vai explode. Asiata, outro, não fez nada. Dropei o cara, explode. É muita sorte pra pessoa só, A viu? gente tem esses infernos mesmo, faz parte da vida. Porra. Eu acho que eu Mas levo esse é isso aí. jogo também, cara. Acho que meu calendário começa a complicar semana que vem. Eu acho que esse jogo dá pra levar, sim. Eu tô aqui pra curtir, vamos curtir. Tá bom, amigo. Então é isso aí, cara. Vamos ficando por Au aqui revoir. então. Até a próxima, galerinha. Cadavérico. Cada vez mais deveras cadavérico. És cadavérico.